tô na paranoia, tá ferrado, vou dizer de qual é. Moral pequena e muda, virou um verme, né? De olhos fundos, pele e osso andando. Sempre mais, sempre mais. É o lema do fulano, a bola que ele bate é pra beijar a lata. Subi na madrugada, noia da terra, alma. Se rende a tudo e a todos que podem livrar sua cara. Cheiro do queijo, preço é certo, fim é sempre a bala. Perdeu respeito com os outros e consigo mesmo. Veja que desesperos, muitos vivem desse jeito. Deixando para trás sentimentos importantes, obtendo hoje em dia simplesmente flagrante. Tentar mudar, mas não consegue. É o mal do consumo. Deixando várias famílias com um buraco fundo no peito. Ninguém planeja morrer assim tão cedo, não, não, não. É uma força magnética que atrai, os manos se atraem. Se atraem, se atraem. É uma força magnética que atrai, os jovens se atraem. Se atraem, se atraem. É uma força magnética que atrai, os manos se atraem. Se atraem, se atraem. É uma força magnética que atrai, os jovens se atraem. Se atraem, se atraem. É uma força magnética destrutiva. Temos que ajudar as pessoas a terem uma saída do ciclo vicioso, do ócio venenoso. Tirar do fundo do poço é um ato poderoso. Acredite que só Jesus é quem pode salvar, mas só depende de ti optar para isso mudar e seguir em frente. Nada contra a corrente, a vida tá lá fora e te chama. Tu tem uma família que te ama. Vê se desencana, meu camarada, em vez de ficar morrendo, queimando uma lata. Essa droga é uma desgraça, contudo acaba destruindo seu futuro com a pedra minúscula, estragando a sua matéria de uma forma fajuta. Pare, tente amenizar, ainda há tempo pra se salvar. É uma força magnética que atrai, os manos se atraem. Se atraem, se atraem. É uma força magnética que atrai, os jovens se atraem. Se atraem, se atraem. É uma força magnética que atrai, os manos se atraem. Se atraem, se atraem. É uma força magnética que atrai, os jovens se atraem. Se atraem, se atraem. Se iludindo com poder alucinótico da droga, fazendo disso uma forma prazerosa, despercebendo o amor que existe em sua volta. Será que nada mais importa? Calma, reflete aí. O mundo não parou, a vida não morreu. Pausa, rebobina a fita, play continua. Tá tudo obscuro, mas a vida é sua. Ainda tem tempo para sair ileso. Sou e salvo, ré, sem sequelas. Fecharam-se as portas, mas existem as janelas. Pois é através delas que cê vê o azul do céu, o brilho do sol que ultrapassa o véu, refletindo a sua resistência. Expõe o que há de bom em sua consciência, irmão, ó. Consciência. É desse jeito, ó. Cultive essa semente em teu coração e faça essas palavras uma plantação. Valores igual a esse dignifica o homem. Irmão, abre os teus ossos, senão o mal te consome. É tudo no teu nome, ó, entende aí. Droga, zoeira, será que a vida é só curtir? E omitir pra si mesmo, dizendo que assim é feliz. Mas na verdade teu espírito está infeliz. Deus nos criou pra cumprir outro papel. Viver de abonança sem provar o gosto amargo do fel. Não seja mais um réu desse hábito maldito. Use sabiamente o seu livre-arbítrio. Pelo contrário, parceiro, te digo, é pipoco desacerto. Fique ligeiro, pois a vida não tem preço, não. Não tem preço, não, irmão. Não tem preço, não. É uma força magnética que atrai, os manos se atraem. Se atraem, se atraem. É uma força magnética que atrai, os jovens se atraem. Se atraem, se atraem. É uma força magnética que atrai, os manos se atraem. Se atraem, se atraem. É uma força magnética que atrai, os jovens se atraem. Se atraem, se atraem. Pare, tente amenizar. Equilíbrio é o nome, equilibrando os manos. Vai, equilibrando os manos. Equilíbrio é o nome, equilibrando os manos. Com nós, com nós, com nós. Equilíbrio é o nome, equilibrando os manos. É, equilibrando os manos. Equilíbrio é o nome, equilibrando os manos. Assim, ó, equilibrando os manos, parceiro. É nós mesmo, é nós mesmo, é nós mesmo, é nós mesmo. Nós mesmo, vagabundo. Adriano das picapes.